as finais de um rei. Davi com amor falou a Salomão seu legado, com fé e coragem se esforçou. Guarda os caminhos do Senhor, nos seus estatutos vai andar, e em tudo que tu fizeres, abençoado será o teu lar. O Senhor confirma a tua palavra, como prometeste a teu povo fiel, que nossos corações sejam retos e nossos passos em ti, Senhor, sejam luz no céu. Teu reino, ó Deus, é eterno e em ti sempre vamos confiar. Com a tua sabedoria vamos reinar. A sombra da morte Davi viu, mas seu legado não se apagou. A sabedoria de Salomão na tua verdade se firmou. E ama a verdade, deixa o amor sempre guiar. Que o teu nome, ó Senhor, seja sempre exaltado em nosso lar. O Senhor confirma a tua palavra, com a tua sabedoria vamos reinar. E quando as tempestades virem e os desafios nos cercarem, com tua força nos levantamos, na tua graça sempre iremos andar. Teu trono é firme e nunca abala, em ti encontramos a paz real. Com fé avançamos como Salomão. Abençoa, Senhor, nosso coração. Oh, Senhor, firma a tua palavra, como prometeste a teu povo fiel, que nossos corações sejam retos e nossos passos em ti. Com a tua sabedoria.